Valentine's. Ich habe uns etwas Gas gewürzt. E pronto. Olá, ouvintes. Ah, eu disse, ok. E eu disse Valentine's, não foi? Não, não disse Tines, para não. Acho que não. Vai mal. É assim que iniciamos hoje mais uma edição do nosso 13 em ponto. Segunda vez estamos a gravar no domingo. Exato. E duas vezes por motivos não propriamente positivos. É um facto, tive alguns problemas de saúde, mas tudo fino. Tudo à capa. E pronto. Hoje são 8 de junho de 2014. É verdade, 2014, 8 de junho. Um dia meio, mais ou menos, não chove, mas também não faz assim muito Está sol. daqueles dias mais ou menos coisas, ou seja, já estou com saudades do domingo à tarde, do domingo à tarde de futebol. Do Benfica ganhar a distância de pontos sobre o Porto. Estou com saudades, pronto. Estou com aquela coisa, saudades. Falta-me, sei lá. É uma palavra tão portuguesa. Falta-me os golos do Cardoso, sei lá. O Lima, ah não, falta-me os golos do Lima, os penaltis falhados do Cardoso. É a mesma coisa isto. Uma pessoa sem futebol e não vive. Isto é a mesma coisa, uma pessoa fica assim, sei lá. Não é? Eu só não estou de todo sem ar. Ou seja, sem futebol, porque ainda há Mundial, mas quando acabar o Mundial isto vai ser uma secura autêntica. Mano, vou ter que É andar aqui. verdade. Vou ter que andar a respirar oxigênio. Falar em futebol. Aquela notícia do Jesus ter ido para o Sporting, é verdade? Ah, é? Não me digas. Não sei. Não faço ideia. Mas correu um boato, por isso é que eu estou a dizer que não faço ideia, na rede social, que ele tinha aceitado baixar o salário para ir para o Sporting. Quer dizer, se for assim, é uma espécie de traidor. O Jesus estava muito bem na Luz, não precisava de ir para Alvalade, Pois, e embora não estivesse de acordo, até entendia, enfim, mais dinheiro. Pelo menos mais dinheiro de um clube estrangeiro, porque de um clube português seria sempre um traidor, isso sem dúvida. Mas assim, enfim, pronto. Ora, Jorge Jesus Sporting. Agora até fiquei curioso, porque a ser verdade, bem, é daquelas machadadas. é que do resto das notícias não tenho visto nada de novos treinadores para o Benfica. Jogadores sim, agora treinadores não. Mas fiquei assim, hã? Jesus aceita reduzir salário para ir para o Sporting. Fiquei. Quê? Sério? Mas nem sequer fui ler a notícia. Foi só assim, manchete. Mas não tem. Deixa cá ver. Jorge Jesus vai treinar Sporting. Assim é mais fácil. Se há boatos. Jorge Jesus vai. Deixa cá ver. Mas isto já foi. Deixa cá ver. Aquilo que eu estou aqui a ver há dia. Aquilo que eu estou a ver que foi publicado esses dias é que eu. É que ele recebeu uma proposta do Sporting no tempo do Golinho Lopes. Mas não agora, deixa cá ver. Mas ou seja, ele só confessou há poucos dias que recebeu essa proposta. Ah, só se tem a ver com Ele essa confirmou proposta. há poucos dias que recebeu a proposta, mas ainda no tempo do Godinho Lopes. Mas de todas formas não, não é uma proposta recente. Nem sequer é uma proposta recente. Mas já agora deixa ver que se há aqui mais alguma. Porque até pode ser que o próprio. Isto é o recorde. Portanto, se o recorde disser, é porque é verdade. Não é um jornal desportivo de a fazer de contra, nada do género. Como a imprensa falsa ou assim. Porque às vezes há rumores. Espera aí. Deixa cá ver. Confirma a proposta de Sporting. Isto foi Já foi até há 7 dias. Isto diz domingo. Já foi há uma semana, mas ainda não foi com certeza às horas completas de uma semana. Por isso é que ele ainda diz 6 dias. E isto é uma miséria, porque este site e muitos outros abrem estas porcarias do Facebook depois de estar dentro da página. Ou seja, a princípio não abrem, vão abrindo depois, só que isto desvia aí muito o leitor de ecrã. Deixa cá ver. Ora, exatamente, revelou que foi. Do Porto. Pessoas que. Algum propósito que davam no ano, aquilo que ganha em 10 mil fica. Vamos trazer para que não. A gratidão. A gratidão é muito bonita no ser humano, mas isso não vai fazer refém toda a vida no Benfica. Creio que por isso. Pode querer dizer tudo, pode não querer dizer nada, quer dizer. Não é? O que ele pode é dizer é que as pessoas não têm que o prender, é ele é que tem de querer, não é? Pode ser isso, ou pode ser mais do que isso, não é? Exato. Ou pode ter dito que a gratidão é uma coisa bonita porque fica mal dizer que não é. Também pode ter dito isso, não é? Ou algo como a gratidão é muito bonita, mas se bem que ele disse que a proposta que recebeu, as propostas que recebeu, dão-lhe num ano aquilo que ganharia em 10 no Benfica. Portanto, daí a ideia de que ele possa sair, não é? Se bem que, vamos lá ver, não é? Porque se ele. As pessoas, acho que isto lança um debate muito interessante, que as pessoas muitas vezes não têm ideia do que é. Ou seja, ganham muito dinheiro num ano e depois ficam o resto da vida sem fazer nada. Imagina, Exato. tens um ano de contrato que te corre mal. Tu recebes aquele dinheiro. E até era suposto receberes mais 2 anos ou 3, mas eles rescindem o contrato contigo. Não cumpriste os objetivos que era suposto, rescindem. E depois, ficas um ano à procura de clubes, a treinar clubes mais pequenos, porque falhaste. Foste para um grande e falhaste. Ninguém quer, ninguém. Um treinador que falha num clube grande não vai para outro ainda maior, vai para outro mais pequeno, ainda que possa ter que ser grande, mas mais pequeno. Não é? E não tem os mesmos argumentos. Por exemplo, o Vilas Boas, não é? O Vilas Boas foi para um clube de sair do Porto, foi para a Chelsea, que é um clube melhor que o Porto em termos estatísticos e de jogadores e não sei o quê, orçamentos e não sei quanto. Falhou. Andou pelo Tottenham e não sei o quê. Esses clubes não são, no atual, tão grandes. Como é, e depois até foi para o Zenit, o que é que foi? Não são tão grandes como é, por exemplo, o Chelsea. Não são. O Tottenham não é, no geral, sim, mas no passado recente, o Tottenham não é um clube melhor do que o Chelsea. Um clube que está a ganhar títulos. Um clube que. Não é. O Tottenham atual é um clube de primeira divisão inglesa, mas não é um clube melhor que o Chelsea. E isto acontece às pessoas. Vão, as pessoas esquecem-se que a queda, não é? Não, eu estou bem aqui. Eu aqui tenho a minha vida estável, tenho a minha família, tenho nada disso. Olha, vou lá para fora, vou ganhar muito dinheiro. E é isso que interessa, mais nada. Depois não há. Sabes que isto faz lembrar uma coisa. Lembro de um jogo, lembro-me, não era nascido, mas contaram-me isso depois. E eu soube, fui sabendo disso. Um jogo em que o Eusébio estava a jogar pelo Beira-Mar e jogou contra o Benfica. E ele disse basicamente que sim, que podia jogar contra o Benfica, mas que não ia marcar nenhum golo, que ia andar ali a passear. E assim foi. Ele andou o tempo todo a passear, andou o tempo todo ali, sem. Não marcou golo nenhum, não fez nada. Pronto. Quiseram pôr a jogar. Só passou a bola e não sei o quê. De resto, não vejo mais nada. Pronto. É daquelas coisas. Mas pronto, estamos com algumas dificuldades em contactar com a Adriana. Não sei se já cá está ou não. Creio que a Adriana ainda não está por aqui. Bom, vamos fazer o seguinte: como neste momento a Adriana não está em linha, vamos rapidamente passar a música, porque a Adriana está agora em linha, mas já não está em linha. Está em linha, mas não está em linha. Vamos. Pronto, a internet da Adriana caiu. Está novamente aqui. Entretanto, já não está. Vou confirmar. Creio que. Creio que sim, pronto. Vamos fazer um pequeno intervalo. Nós já voltamos. Porque eu não estou seguro de que a Adriana esteja realmente a ser aqui captada aqui pelo nosso sistema. Portanto, vamos fazer um pequeno intervalo. E já voltamos então. Até já. 3, 2, 1. Habitualmente, os especiais de informação servem para dar mais notícias. Mas este não. Seja estrelas para a nossa querida Rádio Antena Web. Quero enviar um forte abraço a todos os ouvintes da Antena Web. Canal 1. Canal 2. Antena Web. Antena Live. Antena Web, momento. Nós somos Antena Web. Estamos de volta. Exatamente. Depois de um pequeno nosso técnico. Programinha. É verdade. Dizia, eu não sei até onde é que me ouviste. Estava a ouvir. Chegou um ponto que não estou a ouvir mesmo, mas a última palavra que eu ouvi, já não sei. Pronto, mas eu dizia que o Chelsea não é o Chelsea atual é melhor do que o Tottenham. E pronto, seja o André Villas-Boas foi para aí, ou seja, não sou parar. Quando não sabem parar, acabam por cair. Esperemos que não se passe isso com o Jorge Jesus. Bom, esperemos que ele tenha o Arsène Wenger como exemplo. Porque o Arsène Wenger já vem de 1996. Ou 97. Portanto, sabes que há um jogador na equipa inicial do Arsenal que, ou seja, nasceu já depois do Arsène Wenger assumir o controle técnico do Arsenal. Imagina, o Arsène Wenger assumiu, está no clube há 17 anos. Treina o mesmo clube há 17 anos. E já não sai dali, acabou. Eu já estou ali há tanto tempo, não sei o que é que agora está com histórias, mas 5 anos, está bem, mas acho que é. Enfim. Esperamos que ele fique. Ainda assim, o Benfica já não tinha um treinador desse há tanto tempo. Aliás, já não tinha um treinador de duradouro há muito tempo. Quase todos os anos vinha um novo. Mas pronto. Vamos à música, não é? Exatamente. Que hoje é? Hoje a nossa lista é covers. Uhum. E vamos iniciar. Duas músicas, certo? Ou três agora? Hoje vão ser três. Não há assim coisa para dizer, portanto hoje vão ser três. Ok. Então vamos começar com os Five. Uhum. Com We Will Rock You. Uhum. Esta é uma boy band britânica. Que é formada pelo Scott Robinson, o Richie Neville, o Richard Abbs Breen, ou seja, Abbs Love depois, mais tarde, e o Sean Conlon. Eles formaram-se em 97, uhum. pela mesma equipa que gerenciou as Spice Girls. Depois, a banda foi mais conhecida como um quinteto, composto pelo Robinson, pelo Nabil, pelo Abs e pelo Conon. É muito estranho. Como é que 4 fazem 5? É o público. E Jason G. Brown terminaram em 2001. Depois o Robinson, o Abson, o Nabil e o Brown retomaram brevemente o grupo aqui sem o Conan em 2006. Terminou 8 meses depois e houve uma segunda reunião em 2012 já com o Conan, mas sem o G. Brown. A música foi escrita por... Ou seja, esta música foi escrita pelo Brian May e gravada pelos Queen para o seu álbum de 77, Be Free, News of the World. E também esta música pertence ou entrou no álbum Invincible, que é o segundo álbum do estúdio dos Five, de 99. Sim, senhora. Por acaso lembro-me muito dos Five. Lembro-me muito. Por acaso lembro-me dessa música. Mas sim, mais. Ok. Bem, da segunda cantora lembras-te de certeza. A segunda música, vamos ter a Britney Spears com... Claro. Lembras-te? Seja por bons ou por maus motivos. Eu nunca tive maus motivos com a Britney. Bons motivos. Vamos ter a música My Prerogative. E creio que deixamos de ver outra vez a Adriana. My Prerogative. E foi-se. Exatamente. Caiu a chamada da internet, portanto está mesmo hoje complicado. Mais um breve intervalo. Já voltamos aqui um bocadinho para a terceira parte do nosso 3 em ponto. Até já, ouvintes. Já voltamos depois num curtíssimo intervalo. Até já. É aquele incentivo para não baixar os braços. Aquela determinação e luta contra a desigualdade que ainda existe. Não é um programa feminista, mas sim, é um programa para elas, para nós, para todas as mulheres do mundo. Mulheres de Esperança, um programa da Rádio Transmundial de Portugal, com transmissão no Canal 1. Mulheres de Esperança, às sextas-feiras, às 20h50, no Canal 1. Depois de mais um breve intervalo, My Prerogative, não é? Eram dias. Ao menos este programa é intervalos. Mas peço desculpas, problemas técnicos. Não é culpa tua, portanto, tranquilo. Bem, vamos então à música, certo? Portanto, à segunda música. Exatamente, a My Prerogative. My Prerogative, ok. Com quem, para além de maus momentos, nunca tive bons. Lembre-me que se diga. Pronto, ok. Portanto, então a segunda música é Britney Spears com My Prerogative. Esta música é do artista americano Bobby Brown e está presente no seu segundo álbum, o solo Don't Be Cruel. Foi lançada em 88, como o segundo single. Foi escrita pelo Brown como uma resposta às críticas que recebeu pela sua saída do grupo New Edition. Ele explicou que a música, a canção, fala sobre as decisões tomadas na vida por alguém e não se preocupar com o julgamento que as outras pessoas fazem. É considerada por muitos como um hino do New Jack Swing e contém muitos elementos das produções de Teddy Riley. Já Britney lançou o cover no seu primeiro álbum de compilações, o Greatest Hits, My Prerogative, em 2004. O cover foi produzido pelo Bloodshy e Ant, e teve um destaque por estar a referir-se à relação do Spears com a mídia no momento. Pois okay. Era isso que eu estava a pensar também, ela. Então a mensagem dela seria essa, não a mesma dele, mas muito semelhante também. É. Portanto, como não viveste bons nem maus momentos com ela. Quer dizer, só em sonhos. Só em sonhos. Mas não vou estar aqui a dizer o que é que foi, não é? Mas só em sonhos. Não vale a pena. Não. Só em sonhos. Mas esses sim, foram bons. Adiante. A terceira música. A terceira música. Se a minha mulher me ouve. Ela também não entende, diz. Os sonhos são livres. Claro, claro. A de terceira imposto. Música é os Alien Ant Farm com Smooth Criminal. Esta banda de rock alternativo formou-se no sul da Califórnia, na cidade de Riverside, em 95. Este é o sétimo single do cantor e compositor americano Michael Jackson para o seu sétimo álbum de estúdio de carreira a solo, Bad, de 87. Pois. Agora não sei quem gravou a música pela primeira vez no seu álbum Anthology de 2001. Se for, não foi o Michael Jackson, de certeza. Foram os Alien and Farm. Alien and Farm, exato. A música teve destaque, ou foi destaque, no filme American Pie 2 e também dos jogos Karaoke Revolution e Guitar Hero On Tour Decades. Eu lembro-me deste filme, o American Pie 2 e o American Pie também. Eu lembro mais do American Man, do Pai Nem Por Isso. Mas não comento, nem um nem outro. Ai, coitadinho. Pronto, são as três músicas que nós vamos ouvir agora. Sim. E daqui a pouco vamos voltar para a segunda parte, para o nosso 3 em ponto, para vos dizer quais é que são as próximas 3 melodias. Segunda, terceira, nem sei quantas partes já vamos. Para a segunda e o segunda. Com os intervalos já é a quarta parte. Pois. Para a nossa quarta parte de 3 em ponto de hoje, deste domingo, dia 8 de junho de 2014, estamos a 6 dias do Mundial. Mentira, porque são 4 em Portugal, até daqui a 5 dias do Mundial. É verdade, vamos já contra os Estados Unidos. Acho que é contra os Estados Unidos, ou a Gana, ou a Alemanha. Pelo menos uma delas. É aquela que nos dá na Gana. Acho que é na Alemanha. O primeiro encontro é a Alemanha. Ah, pois é, que nós até falamos. Acho que nós até falamos de que coitadinhos dos portugueses, porque vão ficar pelo caminho. Ou então, a não ser que os Estados Unidos não nos surpreendam demasiado. É verdade. Também é verdade. Parece que a Gana é a única que vai ficar assim de fora logo à partida. Olha a Gana a ficar em primeiro lugar, a vencer a Alemanha, a Portugal e aos Estados Unidos. Era giro. Não, a vencer a Portugal não digo, mas. A vencer a Alemanha, empatar podia com Portugal. Podia vencer a Alemanha. Empatar adorava com Portugal. A Alemanha fora do Mundial. Também, mas depois também eu. Alemanha e Rússia, que está lá a fazer a Rússia? As seleções que eu gostava fora do Mundial é Alemanha, França, Grécia. Porque a França tem sempre uma pasada de sorte, nem que seja assim, a roubar ou assim, tem sempre maneira de passar. Foi muito. A Grécia. A Grécia. Sempre queremos que a Grécia temos sempre a usar, portanto. E não é só é isso. Pois, roubam-nos o título, é verdade. Portanto, rua com a Grécia. Exato. A Alemanha, aquela coisa. Mas eu tenho mais um país. Eu, a França, tanto se me dá. Acho que é giro. Gosto de Deschamps a treinar a France. Agora, o que eu não gosto é da Rússia lá no meio. Pois. Eu sei que havia um de corridos logo. Mas pronto, foi uma estupidez. Foi uma estupidez para deixar lá para a Rússia. Mas pronto, paciência. E mais ainda, que o Mundial 2018 vai se realizar na Rússia, precisamente. Pois. Portanto, é daquelas coisas que... Agora era giro que os países começassem a boicotar a presença... Agora não ia dar a fazê-lo, mas na altura era giro que os países começassem a boicotar a presença deles no Mundial. Ou seja, era giro. Pronto. Era... Gostava de ver para aí um Mundial em vez de 32 clubes ser para aí só com 15 ou 14. Porque de repente a maior parte não foi. Sei lá. Olha, quando foi os Jogos Olímpicos da União Soviética foi assim, em 80. Então, mais giro era todos boicotarem. Quem venceu o Mundial daquele ano? Era a seleção da Rússia, que era a única que não boicotava. E a única que participava, pronto. Acho que sim, acho que sim. Não, mas... Precisava de jogar, pronto. É verdade. Não, mas no, na, em 80, o Mundial de, o, os Jogos Olímpicos da União Soviética, foram, houve muitos países que não foram. Realizou-se na mesma, mas houve muitos países que não foram. Aos Jogos Olímpicos da União Soviética. Ao dos Estados Unidos. Bem, depois, mais tarde sim. Mas a União Soviética não foi. Pronto. É assim lá a vida. É assim. Vamos então ouvir estas três músicas que nós já voltamos. Até já. Até já. We will rock you. cielo no hay, no hay más fuego, no hay, no hay más vida, no hay, no hay más vida, no hay, no hay más rabia, no hay, no hay más sueño, no hay. Yeah. Canal 1. Estamos de volta para a nossa segunda parte, o nosso magnífico plástico 3D. Ponto, ponto, ponto, ponto! Pronto, ok. O que é que se passa com o nosso troço? Não sei, coitadinhos de nós. Não sei. Bem, mas já agora podemos dizer o que passa com os nossos ouvintes. Porque é que vocês não nos mandam o vosso feedback? Estamos a aguardar-vos. É verdade, demais, então, porque vocês não participam aqui com a gente? Estou à espera de quê? Escreve para o e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Ou 13.@radioantenaweb.info. É verdade, mas atenção que 13.com não tem E no fim. É .com. Sim, é, estás a ver? Pronto, já sim, estão. Sim. E é assim, então, participa aí com a gente, fala assim com a gente, estás aqui a conversar assim com a gente, estás a ver? Liga-se aqui para o número, o 910106983, estás a ver? Então falas aqui com a gente e diz, eu sou aqui o Zé das Quintas, não sei de onde. E falas aqui com a gente e diz assim umas coisas assim engraçadas. E a gente ri-se aqui com os maganos e não sei o quê, está tudo bem. Não é verdade? É, exato. Bem, parecia. Podem ligar fora do programa, não há problema, nós atendemos. E já agora, porque é que vocês não gostam da nossa página no Facebook, do nosso grupo no Facebook, principalmente a página que tem menos gostos? E ouçam os nossos programas, digam alguma coisa dos nossos programas, que afinal, além de 3 em ponto, temos outros programas a várias horas do dia, a vários dias por semana, a várias línguas. Tantos programas que a gente tem. Aquela programas que nunca mais acaba. Em português, em espanhol, é aquela coisa toda do francês, do... Como é que se chama? Inglês. Aquela coisa do inglês, do alemão. O romeno. E do romeno, claro. Exato. São 6 idiomas e não são 7 porque não há música, nem programas russos aqui, nem essa coisa. A gente não sabe, depende. Um dia destes pode ser que haja, pode ser que não haja, depende. Mas para já não há nada disso, nem. E então, pronto. E temos montes de programas: temos o Hora Zero, temos o Espetacular, temos Noites de Domingo, temos. Agora não me lembro mais nenhum. Temos assim o Cleiton Naguiar, temos assim o. O Radio Play, temos assim aquele programinha assim, música assim para dançar, e balada.com. Temos o Mundo Sertanejo, também temos o Mundo Girassom. É verdade, temos o Girassom, temos o Mundo Sertanejo, Esconde-se na TV, e coisas assim, o Saúde com Beleza, temos o Diga Lá ao Senhor Fado. Mas isto há assim um monte de programas, estás a ver, isto está aqui. O Mundo do Futebol, e claro. Temos um monte de programas. O Conversas Aleatórias. Para todos os gostos, feitios. É verdade. Portanto, até temos programas específicos para mulheres. Chama-se Mulheres de Esperança, é verdade. E temos até um programa específico para crianças. É verdade, temos o Contos de Contar. Ainda não temos um programa específico feito para... Bom, é... O José Castelo Branco ainda não aceitou o nosso convite. Mas quando aceitar, a gente vai ter de certeza. Está bem? Suas bichas okay. Malucas. É que os outros programas são específicos para os dois sexos. É verdade. Para os dois, mas é que este não é, não é o neutro. É carne com peixe e assim, assim. Estás a ver? Ah, tá. Pronto. Vá, vá. Nós, assim, os outros programas todos que nós temos... Podem não ser específicos para, mas também dá, também podem nos ouvir. Dá para toda nós a agradecemos. Gente. E aliás, o Mulheres de Esperança até para os homens que se sintam assim meio amulherados, estás a ver? E, não digo mulherengos, mas assim meio amulherados, estás a ver? E, até dá para, também dá para eles, não há problema nenhum. Exato. Portanto, vá lá, escutem-nos. Nós agradecemos. E gostem da nossa página, do nosso grupo. E... É verdade. Deem lá as vossas opiniões, até podem ser as vossas opiniões, podem ser construtivas, críticas construtivas, nós agradecemos para melhorarmos até, porque sem essas opiniões nós podemos melhorar, mas com as vossas opiniões não melhoramos mais. Até tenho aqui um prémio para vocês e depois tu vais-me perguntar qual é que é o prémio para os outros. Tenho aqui um prémio para quem não participar nos nossos programas. Para quem não participar, vai ter um prémio. Vai ter duas bazucadas. Mas assim bem dadas, estás a ver? Assim bem dadas, assim, duas bazucadas, estás a ver? Com duas bazucadas. Sei. É verdade. Daquilo assim... Ah, duas bazucadas, assim, estás a ver? Chicotes, ou um bocadinho assim, de género, estás a ver? Ah, pensava que estavas a falar daquelas coisas das... Antimísseis. Tipo uma bubuzela, uma coisa assim. Ah, não. Não, vai ser assim duas bazucadas, mas assim com muita força, estás a ver? Para quem não participar, e para quem não participar. Pois, quem participa não tem isso. Ah, quem participa só leva uma. Leva boa música. E boa música também. Ah, também boa música. Quem participa ouve boa música, leva uma bazucada assim para dar ritmo. Mas para quem não tiver, leva assim uma assim, cada uma das pernas não sai dali. Pode não ouvir a nossa, mas também não vai para outra, que é isso. Bem... Vamos então para continuar com a música ou acabar a música da nossa lista de hoje? Vamos lá então. Então vamos lá. Começamos com os Meat Loaf, em parceria com a norueguesa Marion Raven com It's All Coming Back to Me Now. Esta balada poderosa foi escrita pelo Jim Steinman, que escreveu a mais apaixonada, romântica canção que ele alguma vez podia criar. Inicialmente, o Meat Loaf queria gravar a música, mas o Steinman a viu como uma canção para uma voz feminina e então não deixou. Ainda ganhou um processo em tribunal para que a música não fosse gravada pelo Meat Loaf. A versão mais famosa e mais bem sucedida desta música é da cantora canadiana, estava agora gaga, Celine Dion, que foi lançada em 96 como single do seu álbum Falling Into You. Esta música de Meat Loaf foi gravada no álbum Bad Tree e foi como single em 2006. Sim, senhora. Mais música. Mais. De seguida vamos ter os Vanilla Sky com Umbrella. Esta banda de pop punk da Itália, formada em 2002. Em 2007, conquistou um estouro na mídia com a versão desta canção, da Rihanna, que foi lançada junto a um vídeo musical satírico. Eu não acho. Não é nada satírico. É assim, já é engraçado. Faz parte do álbum Changes, de 2007, da edição especial. Esta música faz parte do terceiro álbum da Rihanna, Good Girl Gone Bad, de 2007. Mas pronto, este vídeo não é satírico. Ok, que os cantores vestem ali uns vestidinhos e andam ali com umas maquilhagens e uns carinhinhos e não sei o quê, mas isso não é satirismo. Mas pronto, tudo bem. É, depende do ponto de vista. Exato. Por último, vamos ter a Shakira com Nothing Else Matters, ao vivo de Paris. Que medo. Esta música é da banda de heavy metal Metallica. Foi lançada em 92 como terceiro single do quinto álbum, com o nome da banda, ou seja, Metallica. A Shakira fez o cover desta música para a sua turnê de 2010 e 2011, de Sun Comes Out, portanto, atuou com ela no, na sua, portanto, na, em Montreal, pela primeira vez, quando a tour começou, iniciou. Quando essa mesma tour iniciou. Eu não ouvi esta versão, mas assusta-me. Mas só o facto de pensar nela assusta-me. Não, por Shakira. Acaso. Não, por acaso está uma versão bastante bonita. Tem ali uns instrumentos que a Metallica não utiliza, claro. Mas por acaso está uma versão bastante bonita. Não digo que é uma espécie de acústico, porque não é acústico, mas está uma versão mais calma dela. Tem uma voz poderosa, claro. Ela, para o rock, ela adapta-se bem. A voz dela adapta-se bem no rock, por acaso. Podia ter escolhido outra música que ela fez um cover, mas preferi esta. Apesar de não estar incluída em nenhum álbum dela, mas preferi esta. A Dolores O'Riordan, por exemplo, também tem uma boa voz para o rock. No entanto, não é a voz poderosa destas. Não. Portanto, e também tem boa voz para o rock. E pronto. Ela cantava Zambé. Pronto, e assim chegamos ao final do nosso programa, não é verdade? Chegamos. Para a semana, o último 3 em ponto de junho. É. É a vida. Então, meus queridos, até para a semana a gente volta a encontrar-se aqui no mesmo lugar. É o último antes das férias. É o último antes das férias, sim, porque nós também temos férias. Exatamente. É o que eu digo, o último de junho, porque depois dia 22 e 29 ainda não há. Só regressa no dia 11. 11 de julho de 2014. Uhum. Ou seja, terça-feiras. És bordadas. E pronto. E nós ficamos por aqui. É verdade. Até para a semana. Se não houver nenhum problemas, nós cá estamos de volta. É. Até para a semana. Tchau, tchau. Tchau. Just listen to it right outside the window. There were days when the sun was so cruel that all the tears turned to dust, and I just knew my eyes were drying up forever. I finished crying in the instant that you left. I can't remember where I went or how, and I banished every memory you and I had ever made. When I touch you like this, touch you like this, and I hold you like that, hold you like that, it's so hard to believe, but it's all coming back to me. So coming back to me now. There were moments of gold, and now are flashes of light. There were things I'd never do again, but then they'd always seem right. There were nights of endless pleasure. It was more than any love. my umbrella. Ella, ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ella, ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ella, ella, eh, eh, eh, eh. And these friends of things will never come in between. You're part of my entity, here for infinity. Wonder where we'll mend your heart.